dia 797-32, dentro da informação Foxtrot, passou 2-4. Fox 732, sua identificação. Fox 732, desça para 2000 pés, acione identificação, ajuste no 0 no 4. 7 para Bravo Vitor, prossiga. Quem está chamando a frequência 1895 para Cota, por favor, como consta na informação Eco. Charlie Alves, escute a Fox, chame 1895 para Cota. Juliette Bravo Vitor, confirme o impacto que se encontra a pista que decola. Está no passo, está executivo, o 4. Pátio 4 em frente ao Graé, confirme. Autorizada para Serra Brava, Mike Tango, nível 180, plano Yankee. Decolada pista 17, primeira curva à direita. Contra o perfil da saída da ELA, após da ELA, Leda, após Leda e Ilhéus para interceptar a primeira e ver o Esquiona. Após o Esquiona, segue até Bravo, Golf e Charlie, após conforme plano. Controle no 20.8, transponda 5462. Atividade Bravo Vitor, tem impressionamento quando pronto, chama para o Tacos. Juliette Charlie Alfa, prossiga. Já do Samara agora no próprio Juliette Charlie Alfa. Ryanair 6251, POB 159, autonomia de 3,56, alternando galeão. Passou e SAP, WebJet 9732. Reportará, pode espera. WebJet Charlie Alpha, me escuta. Autorizado no 014, WebJet 9732. Papa Juliette, Charlie Alpha, para escuta. Espera, tá pronto. 2-5-1. H25, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 100 graus, 5 nós. Autorizado a linha de decolar, pista no zero, 6251. Jet Charlie Alpha, o primeiro fixo que o senhor preencheu no plano de voo, Victor Tango Quebec, referência à vitória da conquista. Pronto, cópia. Autorizado para o destino Serra Bravo, Serra Romeu, decola da pista 17, primeira curva direita, com previsão da saída Arbor, após a posição Arbor, voa direto, Victor, vitória da conquista. E após, sai conforme plano. Nível 220, controle 120, decimal 8, transporta 5464, aguarde para o cotejamento. Qual 95? Torre 1895, objeto 9732, boa. Oi, Salvador, muito bom dia, objeto 9732, no ILS, visual com a pista. Bom dia, 9732, você faz quando baixar a travada. Reportará, objeto 9732. Sinal 6251, ou 53, chame o controle, bom voo. 6251, trem baixado e travado, visual com a pista, objeto 9732. 9732, de proa com 5 nós, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso na 10, objeto 9732. Melhete, Charlie Alpha, cotei. Sinal, ficou cotejamento correto, chame para o táxi. Salvador, Oxané 6251. Oxané 6251, contato radar, suba ao 360. 360, 6251. Possibilidade pro de Leda, 6251. Autorizado. Pro de Madeleine, 62, procuro. Eu tinha dado autorizado o táxi como número 2, é táxi para ingresso. Filme o TPLB, autonomia alternada, Juliette, tinha dado. Canela e pronto, pista no 7, Juliette Bravo Vitor, confirme PAB autonomia. Vitor, autorizado a colar pistão no 7, vento uma centena, 5 nós. Autorizado, Bravo. Abinal 732, falou 57, taxi via Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, portão 8, não, 732. Alfa, reporte alinhado e pronto. Capsule Massage. O possibilidade de coordenar prova de brinde? Aguarde. Obrigado. Sete prova, Vitor, decorro 58, chame 130, décimo 8, controle, por favor. 1208, grato. Bom trabalho, até a próxima, senhor. Bom dia, Papa Romeu, Juliette, para Vitor. Juliette, Bravo, Vitor, contato radar, subordinível 180. 180, radar, Vitor. Baixa, Juliette 9732. Baixa, Juliette 9732. Baixa, Juliette 9732. Baixa, Juliette 9732. Baixa, Juliette 9732. Baixa, Juliette 9732.